Panorama Agrícola para 13 de novembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 13 de novembro, terça-feira de Lua Nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: não inveje os maus no seu coração. No programa de hoje você confere a produção de piscicultura em água doce no estado de Santa Catarina. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto, de Bom Retiro, fala sobre o uso sustentável do solo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Frutíferas plantadas de sementes, em geral, demoram para produzir, enquanto as oriundas do método da enxertia estão prontas para a colheita mais cedo. A dica é da Embrapa. Fique agora com o Professor da Terra. Uso sustentável do solo. Amigo agricultor, o manejo do solo no sistema orgânico de cultivo contribui para a sua qualidade na medida em que prioriza seu uso sustentável. O solo é valorizado na agricultura orgânica como um recurso-chave. O revolvimento mínimo e a adição-reposição da matéria orgânica, priorizados pelo sistema orgânico, contribuem grandemente para a manutenção e melhoria das características químicas, físicas e biológicas do solo e, consequentemente, para a sua qualidade. Além disso, como o manejo orgânico preconiza o preparo conservacionista, as possibilidades de compactação e erosão são reduzidas. O manejo do solo, independente do sistema de produção, não garante seu uso sustentável. É possível dizer que o manejo do solo no sistema orgânico, por causa da maior preocupação com a qualidade do solo, tem maiores chances de ser bem sucedido e garantir o uso sustentável desse recurso. No entanto, devemos considerar que o manejo do solo envolve todas as práticas realizadas, desde o preparo até a adubação, sendo necessário que o produtor orgânico, assim como o convencional, cuide de todos os aspectos aí envolvidos, como por exemplo, da análise periódica da fertilidade para prevenir desequilíbrios químicos no solo e nutricionais na cultura. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No Panorama Agrícola de hoje, no quadro Aqua Negócios, conversamos com o especialista em piscicultura do SEDAP, Fernando Silveira. E o assunto, a produção da piscicultura de água doce em Santa Catarina em 2011. Nós gostaríamos de passar para vocês essa nova informação que a EPAGRE levantou, que são os dados de produção do estado de Santa Catarina na área de piscicultura de água doce. Quer dizer, nós conseguimos levantar quantas toneladas de peixes foram produzidas em todo o estado. Cada região, cada município. Então, agora, nós já sabemos e queremos passar essa informação para vocês. Quantas toneladas foram produzidas em 2011 de peixe de água doce, Fernando, aqui em Santa Catarina? Bom, a produção total de peixes de água doce do estado de Santa Catarina ficou em 32 mil toneladas. São muitos peixes. É uma quantidade bem alta, o que coloca Santa Catarina entre os principais produtores de peixe do Brasil. Né? Nós, mesmo com um território de 1% do tamanho do Brasil, nós somos os terceiros ou segundos produtores de peixe do Brasil. E essas 32 mil toneladas em relação a 2010, houve um aumento? Houve um aumento bem acentuado. Em 2010, nós produzimos 28 mil toneladas. Este ano, 32 mil toneladas. Isso deu uma diferença de 11% a mais de peixes em relação ao ano anterior. Fernando Silveira, quais são os peixes mais cultivados aqui no estado de Santa Catarina? Historicamente, os peixes mais criados em Santa Catarina eram as carpas. Lembram? Todo mundo tinha carpa nos seus açudes. Hoje mudou. O peixe mais cultivado em Santa Catarina é a tilápia. É um peixe muito saboroso, o filé é branquinho, não tem espinha no meio e é uma delícia. Todo mundo gosta e é por isso que o crescimento dela atingiu números bastante elevados em relação aos outros peixes. Temos aqui 61% dos peixes cultivados em Santa Catarina são tilápias. 30% são carpas, bagres 2%, trutas 2%, jundiá 3% e outros peixes 2%, como pacu, cascudo, traíra e tambaqui. Fernando Silveira, qual a importância da capacitação e dos treinamentos que a IPAGRE fez ao longo dos anos para a piscicultura de água doce em Santa Catarina? O sistema de cursos que a IPAGRE implantou a partir de 1989, chamado Profissionalização de Produtores Rurais, ele foi fundamental para diversas atividades agrícolas catarinenses. Muitas produções aumentaram bastante por causa desses cursos. Eles foram fundamentais. Na piscicultura também. Nós podemos ver números que mostram que o crescimento a partir de 89 foi bastante acentuado até hoje, o que mostra a diferença do antes dos cursos e depois dos cursos. Praticamente antes dos cursos não haviam quase produções de peixe. Hoje existem até indústrias que trabalham apenas com peixes de água doce, tamanha a quantidade de peixes disponíveis. Continua sendo um bom investimento a piscicultura para o pessoal da agricultura familiar? A piscicultura, ela é altamente rentável financeiramente. É um grande negócio. Ela dá bastante dinheiro. É lógico que para isso acontecer, existem condições. Não é qualquer propriedade que pode criar peixe e ganhar muito dinheiro. Essas condições, o produtor ele vai ter que conversar com um técnico do seu município e perguntar para ele o que o técnico acha daquela propriedade. O técnico vai avaliar e vai dizer para ele se aquela propriedade serve ou não serve para a criação de peixe na forma comercial, para que ele possa ganhar bastante dinheiro. Fernando Silveira, do Centro de Desenvolvimento para a Aquicultura e Pesca da IPAGRE, fala também da produção de pescados em geral, incluindo os moluscos. A Santa Catarina, ela se destaca na produção não só de peixes, como também de moluscos. Moluscos são as ostras, são os mexilhões, né? E esses produtos, eles, somando tudo, a produção dos moluscos com a produção de peixe, nós atingimos 50 mil toneladas de pescado em Santa Catarina. Mais uma vez, a gente reforça de que isso coloca Santa Catarina entre os principais produtores de pescado do Brasil. Esse levantamento da IPAGRE, ele é feito município por município. Essa é uma atividade bem interessante, porque ela é desenvolvida em praticamente todas as propriedades agrícolas. Né? Quase todo mundo tem um açude, né? Ou viveiros de peixe, e é uma atividade comum em todo o estado. As regiões mais produtoras de Santa Catarina é a região do Alto Vale do Itajaí, a região norte do estado e a região sul do estado. Essas são as três maiores, mas as outras regiões também produzem bastante. Você ouviu o Fernando Silveira, do CEDAP, especialista em piscicultura, falando sobre os dados da piscicultura de água doce em Santa Catarina relativos ao ano de 2011. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.